221 no chamador Recife, 260, alterno 288. LS com a pista vista, gol 630. Completa sinal 81895, 630. 1895, muito obrigado, até mais. Certo. Mantenha o ponto zero. Tráfego na final da 1-0, um Boeing da Gol. Delta, chame no ponto espera da 1-7. 2, Salvador, bom dia, Gol no 630. Passou o externo abaixado de checar. Ok, avistado o tráfego. Gol 1-630. Tá livre o fogo na pista no zero. O vento é 200 graus, 07 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, gol 1-0. Alfa Mike Uniforme, desce até o 050. Delta autorizado a alinhar e manter na 1-7. Reporte quando pronto para a decolagem. 979, chama Recife agora 251, no termo 3395. Recife 251, 3395, aterro azul 9979. Uniforme, eu vou Itap. Olha como é que ele faz. Em 630 no solo 40, ao livrar a direita, chame o solo 121 no decimal 1. Oi. Tá, 3859, decolagem da 10 autorizada, vento 200 graus, 08 norte. Delta, livre a decolagem da 17, vento 200 graus, 09 nós, informe iniciando. Delta. O 3859, decolado 42, chame o controle, 198, boa viagem. 98, bom dia. 250. Salvador, 3859, precisa agora, 3859, sobe 360, você dá por transição alerta, vigilância. Vai, que cuidado. Acomado da direita para P3, solicita direto no meu pé na 242. Cruzado direto, Mike Eco Delta, reporta chama 20 milhas fora. Cruzado direto para 242, reporta 20 milhas fora, Delta. Número 21, 2000 pés, autorizado LS 1016. Forma indicada. Ciente, mantém o alvo naquele forma e desce para 3000 pés, 1016. Controle para 3859. Cinco nove, prossiga. Deixa eu ver se eu dou para o Elepa, tem uma formação exatamente aqui à esquerda. Autorizado, Elepa. Obrigado. autoriza 3. Mike Uniforme, Destra 2, meu pé é autorizado, aliás. Uniforme. Mustang estimado para pouso. No 447, chama Recife agora no 26285, alterna 12545. É 10 horas estabilizando. 21 chama a torre 11895. 19 sem voz. No 648, peço para 3 mil pés, 1016. 3 mil e 16, papai. No 621, o vento é 170 graus, 10 nós, em livre pouso, não 10. Livre pouso, 10 igual no 610. Então 3859, chama Recife agora, 1260, alterna 288, 3859. 260, 288. Do Loki, o Alfa Mike Uniforme. Mike Uniforme completa a final, chama a torre 11895. 1895, boa. Boa. E Salvador, bom dia, Papa Tango, Alfa Mike Uniforme. Bom dia, Papatango, é o Alfa Mike Uniforme, reporte passando externo, o ajuste é um 0 no meia. O 0 no meia, agora passando dura. Gente. Tá passando externo ao Alfa Mike Uniforme. É, eu poderia cancelar e prosseguir para o No 7 da presente? O Alfa Mike Uniforme 7, plano modificado agora então aos 5-2, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7, o Alfa Mike Uniforme. Ah, da presente eu posso fazer uma base direto para o No 7? Afirmo. Afirmativo então, da presente eu vou direto ao No 7. Gol no 621, no solo ao 53. Libera a direita, 121, decimal 1 no solo. Direita, 121, no gol no 621. Então diz isso, confia. Final é 250, voa Itap e desce até o 050. Doito afastado 2 milhas à esquerda do eixo da chegada. Tem calção aí que ele passou do 30, pista na 7, vem para 190 graus com 10 anos. Pode falar. Parabéns, solo 5-5, frequência livre estacionária. Seu patrulho comprando o sinal, chega o trem 2, 1895. 1895, bravo. Pegou 64, sabe o final. O meu controle tem posto no baixo travado, vento 170 graus, 10 mais. Camarada baixa travado. Meia na via, chegada Mari, desce até o 060. controle de pouso autorizado, pista 9, 29, 0 graus, 9, 9, 7, 30. Tem chegada 3846. 50 após ETAP, desce 2000, autorizado LS, ajuste no 0, 16. Fala 59, chega no 2, no décimo 1. Tem um motorizado de decolar, vento 180 graus e 10 nós. Vitor, prossiga. Motorizado, sai. Chame na papá para cruzar a pista auxiliar. Controle CNA 62, zero, desvio para a esquerda. Confirme. Está desviando para a esquerda, o CNA 62, zero. Deixe livre de desvios 6250. Decolou 01, chame 120 de 98, bom voo. 12118? Perdão, 1935, controle. 1935, obrigado. E bom dia, o Xené 6311. Olha o Xené 6311. Controle, Xené 6319. Xené 6319, sobe 360, voa Leda. Direto Leda, 360, obrigado. 2-2, Xanéa 6-2-0. 6-2-5-0, completa a final e área 6-6, pista 10, chama a torre 118-95. 3-8-9-6, sem restrições para 2.000 pés, ajuste 1-0 no meio. Controle Oxané 63 no nono. Possibilidade de coordenar a flor de ponte, vá, paciente do tráfego à direita, não esquece. Guarda 63 no nono. Obrigado, senhor. Velocidade também está, está 3896. Liberado 96. Obrigado. O nono voa bridge. Voa de bridge, 63 e nono. Muito obrigado, senhor. Foi o Xané 62-0, passou externo, não, não vamos entrar lá. 62-50, vento 170 graus, com 9 nós. Foi autorizado o pistão, 1-0. Tive pouso, Xané 62-50. Procedimento, 3896. Autorizado LS 1016, reporte estabilizado, 3896. Dado, reporte estabilizado, 3. Sim, autorizado alinhar e manter, pista 90. 250, solo 09, chame 121, décima 1. 21 1 pode efetuar o retorno, senhor? Sim, fica a seu critério, segue em frente na Golf ou fica o backtrack, considera na foto. Vamos tentar retornar. Tango Índia, Kimu? O relacionamento é com Tango Índia. Recebo sua transmissão com bastante ruído. Faça um cheque rádio e chame para o táxi. Número 530 decolar, tempo 180 graus, 8 mais. 3896. É completa final, chama a torre 118-95. 118-95, agradeço, 3896, até a próxima. Até a próxima, 6311, chama Recife 251, alterna 13395, 631. Entendi, Hector Miller, repita. Torre Salvador, aquele cordial, tá 3896, final da 10, baixando, checando, visual. Muito bom dia, 3896, pouso autorizado, pista 10, evento sul com 8 nós. E pouso na 10, tá 3896, poderia só repetir o vento, por favor? 180 graus com 10 nós. 7. O número 65 decolou aos 11, chame 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Salvador, boa. Bom dia, gol 1165. Salvador, gol 1165. O 1165, sobe 360, saída da EL, transição ótima. 360 da EL, ótima. Tango Índia. Autorizado o táxi, chama no ponto de espera da Oscar com cheque rádio. Continua muito ruim essa transmissão. 3-0 táxi, Eco Tango Índia, chama no ponto de espera da Orca. Chama 3896 no Solo 1 no 4, chama no 2 no Sinal 1. Tango Índia, mantenha o ponto de espera e faça a chamada na frequência do controle. ONU 9.8, por gentileza. Índia, prossiga. Tango Índia, controle. De 3, a clareza 2. Então, ele não compreendi. Eco Tango Índia, ainda não consegui entender. Não compreendi. Repita por gentileza, pausadamente, está muito ruim essa transmissão. Agora melhorou um pouco o Artemis, 393, prossiga. Chama Recife, é o 251, alterna 13395. 251, 3395, boa. Boa. Eco Tango Índia, agora recebo 3/3, porém na transmissão anterior não entendi nada. Então, prossiga. Gente, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, vento 180 graus e 10 nós. Vitor, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, vento 170 graus, 10 nós. Capitão Wagner. Eco Tango Índia, circulou os 2-0, chame 199 decimal 8. 199 decimal 8, Eco Tango Índia. Controle, bom dia, Sapatango, Eco Tango Índia, decolou na 97. Bom dia, Eco Tango Índia, saí da rua, vigilância. Suíça, decolou 2 anos, sem controle, 19-8, bom voo. Obrigado. Então, meu Golf Vita, decolou na 97. Boa, Conde, sobe 090, meu Golf Vita. Nós já saí da Conde, viu? 094, identificação, decimação 050, chegada à margem. Autorizado, quitado, voa no 094. Autorizado a linha de decolar na pista 90. Ventando a 70 graus, 8 nós. Alfa Hotel, bom dia, acione e chame para o táxi. O Alfa Hotel vai fazer uma série visual pro corredor, certo? Identificação, autorizada a chegada à margem, chame no ideal de descida. Meu bufito? Então, tráfego procedente de Aracaju para Salvador, no 085. Não será possível evoluir até Aracaju no 090. Se eu prossegue no 070 ou 110. É autorizado 110 então, Romeu Gufito. Índia mantém a 3 mil pés. Conforme a saída água. Nova Pá, Mike Eco Delta. Prossiga visual. Direto Itapuã para Itapuã, altímetro em Salvador 1005, chame para a descida. Fizeram decolou os 29, chame 199.8, por favor. 198, obrigado. Controle, bom dia, Gol 630, passa 2.300 pés. Gol no 630, contato radar decolando, submantendo 370, saída Puca. 370 na Puca, Gol 630. Juliette Tango Zulu, acione código transponder 0224. Seria o ideal para o China? Está autorizado. Estou no 7, eu entro no 70 graus, 8 horas. Seu estimado de pouso em Sierra November, Índia Eco, Eco também. 120, copiado. Fica a seu critério, vai decolar da presente ou decolar da pista na frente? Gente, chame pra fora em graça. Tango Índia, suba para o 080. Olá, Fotel, vento no 60 graus, 10 nós autorizado. A linha de decolar, pistão no 7. Mais que Delta, fome outra vez do Parque do Sul. Para 050, gol no 049. Confere, prossiga, descida até 2 mil pés, última aqui em Salvador no 015, livre LS, X-Ray para 90, chama estabilizado no localizador, voo no 014. Gente, 2000 com 1015, aporte estabilizado, o gol no 094. Guardião 01, volta ao céu, flor do litoral. Gol no 630. Chame o Centro Recife, frequências 2685, alterna 2545. 2685, 2545, gol 630. Comprou do litoral, atingiu o litoral, vai acender para mil pés, chamando o controle. Eco Delta, gente, agora a transferência foi. O Alfa Delta. Olha, o Bravo, o Alfa Delta. Bravo Alfa Hotel, adiciona código 0112. Mantenha as condições visuais, corredor axé. Fique atento a um Serra Quilo 76, deslocamento contrário a 500 pés da Cantone. Bem, estou livrando 500 para 1000, vou ingressar no corredor axé, acionado 0112.